pushback acionamento total 9911. Chamaremos para o push acionamento total. Salvador, Rio 9641 para pushback acionamento. Autorizado no pátio 3, chame táxi, Rio 9641. Chamara táxi 9641. Agora alto e claro. Solo Air Brasil 2090, confirmando o plano de voo está sendo apresentado nesse 313, não, com Papa Romeo Alfa Índia Bravo. Mike Eco Delta. Eu sou mais que Eco Delta. Frequência de coordenação, Mike Eco Delta. Ok, coordenação e passarei na hora, mais certo. 9641, realize o push padrão, ok? Com a proa virada para a Torre Salvador. E moda sair do pátio 3 pela Taxi Juliette. E 9641, copiou? Negativo. 9641, realize o push padrão com a proa virada para a Torre Salvador. E moda sair do pátio 3 pela Taxi Juliette, ok? Confirme, senhor, por favor, novamente. Realize o push com a proa virada para Torre Salvador de modo a sair do pátio 3 pelo ataque sua Juliette, não pelo Aquilo. Ah, ok. Salvador, bom dia, papá, papá, mais que bravo, papá. Papá, Mike, Bravo, Papá, subestação Chespe, Santo Antônio de Jesus, confirme o pátio, a pista que decola. Pátio 3, decola do pátio, por exemplo. Gente, aguarde cópia, Mike, Bravo, Papá. Autorizacionamento, se o motivo está sem ponto certo. Autorizacionamento. Alô, Papá, Papá, Alfa, Tango, Tango. Rumo posto, nível 340. O Gouro 9-3-2. Pisto no 7, vento 2-4-0 graus, 8-9, decolagem autorizada. Legal, tchau. Estacionado 0277. O gol 1715, centro recife. Sul fala aqui no 400, na fronte do CIP. A cena de aplicação de vigilância na área. Patango Índia Mike Alpha, decolado aos 44935, é o controle, até a volta. Senhor, mensagem? Decolado aos 45, chama o controle 1 no 9.35, boa viagem. Obrigado, bom dia. Olha o Golf Mike Alpha, muito bom dia. Torre, está 3179, enquanto espera 28, pronto. 31179, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinha e mantenha 28, está 31179. Identificação, saída Gole, sobe e mantém nível de voo 060. Mike Bravo Papá, confirme até quantas milhas da faixa de Salvador e a radial. Faça 55 milhas e radial em torno da 280, ok? Abandona pelo corredor, acho. que é cópia. Mike Alf, Olinda Mike Alf. A 3179 manterá a reta até o 050, vento 250 graus, 629, 1015 na altitude, decolagem autorizada. Afirmativo, então, só confirmando, mantenha a reta até o 050, após o 050, curva à esquerda para interceptar Gorival, o 3179, nível decolagem. 050, rapaziada. Bem, 3179 de centro. Confirmando no 410 também com turbulência moderada. Salvador, 9641 acionado com 03 a bordo, 2 horas mais 50 minutos, alternando o Natal, pronto para o táxi. 51. Firmativo. Sente autorizado. Direto até o Golfo Maquial. Pode acelerar para o 60? Confere, 060. 641, autorizado táxi, pátio 3, primeira à direita, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá torre 186, tem um bom voo. Informativo, livre táxi, pátio 3, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, chamando a torre 18629641. Está o 050-109-35, bom final de semana. Alguém modulou, submodulou na frequência 22264, 2064, algum 87? Espere, mantendo a proa. 379, após 030, direto gole, suba o 280, vigilar. Afirmativo, então confirmando após o 030, direto gole, então 3179. 28, com curva A. Direita, manter a proa até 2000 pés, curvará à direita, subida Momo, transição Flock. Frequência do controle 119.35, transponder 5053. Para Teresina 280, autorizado, uniforme do 20, decola pista 28, curva direita, mantém 2000 pés, perfil Momo Flock, 119.35, controle 50.53, transponder para o pushback e acionamento Brasil 2090. Papa Romeu, Alfa, Índia Bravo, cruzamento correto, autorizado pushback, fundamento, chame táxi. Iniciando pushback, o Alfa, Índia Bravo, reportamento com pronto para o táxi. Papá, papá, Mike Bravo, papá, pronto, cópia. Papá, cópia. Mike Bravo, papá, autorizado 500 pés, subestação chefe, Santo Antônio de Jesus, decola da pista 17, com curva, correção, decola coordenação com a torre, direto do pátio 3 pro sul. Controle 119.35 e o 5040 no transponder da via corredor Axé, o Mike Bravo Papá. É autorizado, visual 500 pés para Santo Antônio de Jesus, subestação chefe. O controle é 119.35, decolagem coordenação 14.186 e o transponder 5040 com saída pelo corredor Axé. Mike Bravo Papá, mostre que o transponder para 0134. 0134. Confirme DAB do Mike Bravo Papá. DAB 02. Bravo Papá, parada pela Chame Torre 118.612, tem um bom voo. Já, 786. Então, copia? Firmo, pronto para copia. Alfa Tango Tango, autorizado, barreiras 1 centena, Bianchi até 40 milhas de Salvador, cancela, vai no 105, Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda, subida agora, leval após direto. Frequência do controle 119.35, transponda 5007. Autorizado Barreiras, uma centena, decolada 28, 40 milhas, atenção 105, com curva à esquerda, gole e gol, 119.35, controle, acionando 5007 no transponder, agora pronto para acionamento, o papapapa Alfa Tango Tango. Livre acionando o posto táxi, cotejamento correto, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Descida até a taxa aí. Aqui só a paralela. Não precisa ir até a taxa, não. Só a paralela aqui do pátio. Sim, táxi autorizado até a posição desejada, né? Pode para a decolagem. Estará pronto para a decolagem, ô papa. Iniciada. Jet Serra Tango para a vitória do Conquista, bom dia, confirme o pátio e a pista que decola. Confirme o pátio e a pista que decola, Jet Serra Tango. Decola da 17, pátio está na área de estar pátio. 641, pista 28, autorizado a manter. Gente, ali no entrou 28, 9641. Sim, bom final de semana. Alô. Xé 240 com uma dúzia, aguardando para as comunicações. Papá, papá, Mike, papá, papá. Papá iniciando, para aguardando a preferência. Brasil 2-0, 1-0, acionação no táxi 4-1, 4-1. Confirmando 04 a bordo. Papa Romeo Alfa, Índia Bravo, autorizado táxi. Vai ficar atento a aeronave saindo do pátio 3 agora, vai ingressar aquilo. Alfa para o ponto de esperada 28, vai seguir a mesma. Quando lá todos 86 tem bom voo, Alfa Índia Bravo. Autorização Brasília, nível 340, tem que ter informação ao bilhete. 340 Brasília será coordenado, aguarde cobra, portão 01, no objeto 6709. Está aguardando, 6709. Carlos com uma dúzia de nós, decolagem, autorizando. Nível decolagem está avistando o tráfego, Rio 964. Juliette. Com o 922, aciona identificação, dessa via chegada Cari, o ajuste 1015. Via Cari, ajuste 1015, com o 4, papá, papá, Mike, bravo, papá. Decolou Salvador, senhor, e o seu corredor da Chá, instruções. Reporte Farol da Barra, Mike, bravo, papá. Para Farol da Barra, papá. Rio, 9641, decolou Salvador, 55, 19, 35. É o controle, senhor, boa viagem. 1935, chama menos. Oscar Ident, the clear descent via e pitch arrival. Altimeter 71015. Descending via 1015, turn 3304. Val após direto conquista, frequência do controle 119.35, transponda 5061 no Juliette Serra Tango. Decola 10. 1-7, curva direita, gole, oval, Controle 3935.0, acionamento sanatório. Objeto 6709, copia? Copia 6709. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 7. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda. Subida gola e transição off-fito. Frequência do controle 119.35, transponder 5070. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 340, Zulu 17. Decola pista 28, mantém a proa até 2000 após a esquerda, saída gola e off-fito. 935, controle 5070, transponder. Afirmo 5070, portão 01 no chame pronto. Objeto 6709. Portão 991, está pronto para o puxacionamento. 6709 está pronto também. Portão 991, autorizado para o pushback, acionamento e chame táxi. Repórter não para o táxi, portão. Objeto 6709, autorizado para o pushback e acionamento e chame táxi. Autorizado para o puxacionamento e depois para o táxi, 6709. Gilete Serra Tango, prossiga. Estacionado, parte de Guarujá para o táxi. Autorizado, chame para o cruzamento no 7, já etc. Papalfa, Tango Tango, vai manter a proa até 2000 pés. Eu tenho um jet range, está mantendo 500 pés à esquerda na linha do litoral, no corredor Axé. Vento 280 graus com 10 nós, declaro autorizado. Alfa, Tango Tango. Gente, livre decolagem para Alfa, Tango Tango, restrito em 2000, o Tango Tango. Manter a proa até cruzar 2000, ok? Afirmativo, manter a proa até cruzar 2000, o Alfa Tango Tango. Positivo, descida e controle de leve, que quero um abraço, boa noite. Tango, cruzamento autorizado, pista no 7, chame para ingresso, pista Pátio 1. Que vem esquerda via pista, leve ponto. Salvador, bom dia, Brasil 2090, Papá Romeu, Alfa India Bravo, corrigindo, ponto espera da 28. Aonde? Correção, Papá Romeu, Alfa India Bravo, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, Alfa India Bravo. Papá, Alfa Tango Tango, decolado 00-1935, boa viagem. Chamará o controle, incêndio 1935, Alfa Tango Tango. Vai livrar o 095. Zulu Alfa Bravo, dentro de condições visuais. Gente, reportará passando 055, Alfa Bravo. Controle Salvador, bom dia, papapapa, Alfa Tango Tango, decolou da 18, na perfil da Gole. Na 28, na perfil da Gole. Gente, Alfa Tango Tango, contato radar, sobe para o nível 100. 100 sem restrição, papapapa, Alfa Tango Tango. Bravo Vitor Oscar. É o Bravo Vitor Oscar, controle. Eu não recebo o seu transponder, senhor. Verifique. Tango Tango. Aguarde, Rio 9641, chama Centro Recife. Frequência 126.85, a alterno 25, decimal 45. 12685, alterno 2545, Rio 9641, bom dia. Bom dia, o Alfa Tango Tango, prossiga. Da presente, gostaria, se possível, pro A300 direto Barreiras. Local 9911 autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, lá 118-6. Táxi via Kilo, Alfa e Golf. Kilo, Alfa, Golf, ponto de espera 28, portal 991. Para o táxi, o objeto 6709 com 94 a bordo, 4,35 de autonomia, alterna com 5. Objeto 6709, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf, vai seguir a aeronave da Total no ponto de espera da 28, 118-6. Do táxi Índia, Alfa, Golf, ponto de espera 28, 18-6, segue a aeronave da Total, 6709. Salvador, bom dia, tá 3663, informação Juliette. 2663, acione identificação dessa via e pite o ajuste no 015 em Salvador. Sente e pite no 015. E 1186, acione 0263. Zero 04, clear 37, ILS final approach, runway 28, report established, localized. Report established, we are just deviating 5 degrees to the left to avoid weather, and 2 miles are going to return to the south, and we will report established, I'm 304. Left, so ahead, sir. Só instante, ó, Papa Golf. Já tem o decolado ao 03935, viagem. Daqui a pouco. 1922, reduza para 1909, número 2 na aproximação. 1909, gol 1922. Manavo Vitor Oscar, negativo seu transponder. Chame torre 118 decimal 6 dúzia. Chamar na torre 118 decimal 6 dúzia. Torre Salvador, é o Papa Uniforme Bravo Vitor Oscar. Há 5 minutos para cruzamento. Já na cola. O Papa Romeu Alfa Índia Bravo vai manter a proa até o 050. O vento 230 graus com 8 nós, decolagem autorizado. Alfa Índia Bravo. Iniciando Alfa Índia Bravo, manter a proa até o 050. Bravo Vitor Oscar, frente do tráfego, mantém litoral. Autorizado cruzamento na final do 28. Reporte após o cruzamento. Reportará, estou batendo 500 pés sobre a água, próximo ao litoral. Flat, autorizado a manter o número 10, tráfego já avistado. Autorizado cruzamento final do 28, estou aguardando transferência de comunicações. É o Bravo Vitor Oscar. Aguarde, gol 922, vetor para sequenciamento, faça a curva direita para o 070, o seu limite é o curso do localizador. Direita 070, limitado pelo curso do localizador, gol 922. Sente. Milhas levando 40 em descida. Centro do tráfego, solicita manter pro 060 devido informações. Livre pro 060 922. Pro 060 com 922. Mike Bravo, papá, quais são as intenções, senhor? Seguir pro direto, eu tenho seu plano, cara. Eu tenho seu plano como Salvador, Salvador, confirme. O plano é para comunicação 7 de Santo Antônio de Jesus. Qual altitude vai manter? 500 pés, pés mantém-se condições visuais, direto destino, frequência livre, Mike Bravo, papá. Frequência livre, Bravo, papá. Pode chamar mais 100 de Centro, registro no 2545, altera no 2085. Tal 9911, aliás, mantém a pista 28. Autorizado, autorizado, posição manter ou autorizado decolagem? Aliar e manter inicialmente. 350, intercepta final. Esquerda 350, portaria estabilizado, Goro 922. Vitor Oscar, torre de controle. Sem controle. Estou livrando a cabeceira 28. Já cruzou a 28, confere? Afirmo. Ok, eu estou sem contato visual com o seu tráfego. Reporte cruzando o final da pista 35. Acusará a final da 35. Do Zulu Alfa Bravo. Prossiga. Passando 065 para sul de tráfego, agora 40 milhas. Por onde a rotatória, Zulu Alfa Bravo? Por onde a rotatória, Alfa Bravo? 2004, hein? Bravo 2004, estou cruzando 100 nós. Autorizado o cruzamento final 35, após o cruzamento, 935, controle, mantenha-se um no meu pé, escorredor, a chefe. Afirma. Salvador Tower, point, this is time 304, final approach, gear down locked. 609, 1922. Ford runway 28, standby landing clears. Standby landing clears, 304. Total 9911230 graus, 89, decolagem autorizada, 9911. Autorizada a decolagem, total 9911. 6709, mantenha o ponto de espera, tráfego na final, aguardando pista livre. Mantenha o ponto de espera, o objeto 6709. Grande abraço, cruzou 050. Bem, 2 é o localizador, complete final, 218, decimal, meia dúzia. 2826, agora 920. Bravo, Alfa Bravo. A escuta, prossiga. Clemente, razão de descida, fim de livrar 050. Tem dois tráficos na sua proa e em subida instrumento. Passando 060, aumentando razão para passar o 050, Lula Alfa Bravo. 22. Salvador, é o Alfa de Papa Romeu, Alfa Índia Bravo. Cruzando agora o 065, pronto alvo. Alfa Índia Bravo, sobe o 280, vigilância radar. O Bravo Vitor Oscar, controle agora 935, mantenha um no mil pés, corredor axé, boa viagem. Manterá mil pés, obrigado, bom dia. Vai chamar o controle do 935, ok? Chamará controle 1935. That 3304, clear to land on runway 28, the last 90 meters are closed. The wind is 250 degrees, 120 knots. 3304. This one runway 28, now 3304. Total 9911, decolado 09, 0935, controle, boa viagem. 0935, correto. 9911. Aguarda, Alfa Tango Tango. Siga, Alfa Tango Tango. Tem um trato à sua direita, sua posição agora de 1 hora, correção, 12 horas, 8 milhas. Livra 050 em descida, deslocamento contrário, Alfa Tango Tango. Gente, ainda no visual com tráfego, Alfa Tango Tango. Zulu Alfa Bravo. Na escuta, prossiga, passou 5 mil. Qual o equipamento? É um Fios? Experimental Romeu Vitor 10. Romeu Vitor 10, ciente. Total 9911. Sobe e mantém o 310, proa de Aron, vigilância radar. Rua de Aroma, sessão 310, total 9911. 3663 já está autorizado a final da pista 28, reporte estabilizado no lote. Votará 3663. Tu é o Bravo Vitor Oscar? Bravo Vitor Oscar, em condições de... Só vai voar direto em Ilhéus? Direto para Ilhéus, ingressando no Reaxé. Ok. Não recebo ainda seu transponder, mantenha as condições visuais, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, mantendo meu pé. 3304, seu solo foi o 1-1, livre à primeira esquerda, chama o solo 1-2-1, 19. Chama 9, Natan, Tio Diogo.